That's a bingo. Começa agora Omelete Nights. Omelete Nights, Nights. Pensei que você ia Nights. Puxar um samba enredo. Você falou, vai puxar. Eu pensei me que você ia ser o puxador. Me abraço. Nossa. Olha, o carnaval tá chegando, hein? Quanto tempo falta pro carnaval, Thiago? Já começou o carnaval. Começa, na verdade, exatamente sexta-feira. Sexta-feira começam os blocos a sair, é sério. Tá que pariu, Thiago. Acho que pro Thiago... Você tá com a agenda? Tá com a agenda dos blocos? Tô com a agenda dos blocos de São Paulo e do Rio, que eu não sei onde eu vou passar o carnaval ainda. Acho que pro Thiago, depois do Réveillon, já é meio que carnaval, né? É. Ele tem um espírito carnavalesco. Você viu o Love Block? Não, velho, o que que é isso? Um bloco que inventaram aí, primeiro, que vai ser um bloco feito com crowdfunding. Ah, então, um bloco que tem um negócio no Catarse e é um bloco de rock indie com sambinha. Aí eles botaram lá o Young Folks em versão samba no crowdfunding. E eles falaram, não, vai ser um bloco que vai fechar dois quarteirões aqui na Vila Olímpia, vai ter food truck, vai ter não sei o quê, não sei o quê. Olha, a gourmetização do carnaval. Cara, pô, vai juntar tudo isso de bom e tá ótimo pra jogar uma bomba logo. Cara, o nego não tem limite. Olha, parabéns. E o gourmetizar o carnaval, que era a coisa mais engourmetizável do mundo. Carnaval que as pessoas fazem xixi na rua... As pessoas lá beijam quem aparece pela frente, todo mundo muito louco, conseguiram gourmetizar o carnaval. É, tá de parabéns a galera aí, acho que 2015 tem tudo pra ser o último ano de São Paulo. Já vai ser o último ano de São Paulo, porque hoje já tivemos apagão, né, em alguns estados, inclusive São Paulo. A água está acabando, a luz já tá indo também, né, o apagão já mostrou isso. E... O que mais que falta acontecer pra gente já mudar pras colinas? O importante é que eu tô preparado, queria dizer que tô tá treinei estocando. Bastante, treinei minha vida inteira pra isso, pra esse momento, treinei minha vida inteira pra esse, sabe, assisti todos os filmes que precisava, desde moleque, desde a tenridade. Mas não vai acabar em zumbi, vai acabar... Não é em zumbi, eu assistia... Vai acabar Mad Max. A Estrada, então, Mad Max, é A Estrada, assisti todos eles, eu sei exatamente não o que graça. Eu preciso. Eu sei que não tem graça, eu tô preparado. A graça vai ser quando eu vou rir da sua cara, que eu te ver morrendo na rua, fazendo cocô no mato, que nem você falou que ia fazer aí agora há pouco, né? O que que é? Você sabe, você, querido... Eu tô no WhatsApp, desculpa. Querido ouvinte, ela tá no WhatsApp, ela não presta atenção na porra do programa que ela vem fazer. Que cacete ainda em Taranha? Não, foi só esse trecho que eu não prestei atenção. Foi só esse trecho. Foi só esse pedaço. Eu não vou repetir, você ouve na edição. Tá bom. Eu poderia acabar São Paulo, poderia acabar o Brasil, depois dessas férias que eu tive, que eu comi... Você acha que vai todo mundo pra onde, Thiago? Não tem problema. Pra onde você acha que vai todo mundo? Que vai aqui todo mundo de São Paulo, tudo com dinheiro, sem água. Você acha que eles vão pra onde? Todo mundo pro Nordeste. E aí você acha que o Nordeste vai ficar como? Vai acabar também. Então. Não, eu disse que eu, por mim, pode morrer. O que eu já aproveitei, tá bom. Como é que posso foram as suas junto. Férias, Romarização? Foram excelentes. É. Foram excelentes. Muita comida, muita praia, comida. Muita bebida, eita. Muita música. Foi bom, não tenho o que muito reclamar, sol, não. Sol, né? Dormi o muito sal pouco. Sol batendo na bunda, qual que beleza, qual o hit do momento, né? Lá em Maceió? O hit do momento se chama Gelo na Balada. É uma música do Cavaleiros do Forró. Achei que você ia falar Cavaleiros do Zodíaco. Cavaleiros do Forró. Cavaleiros do Forró. É incrível essa música. É uma poesia, na verdade. Ela começa bem lenta, sério. Um cara falando muito sério. Tipo música sertaneja de dor, sabe? Sofrida, né? O tempo cura tudo. O sofrimento ninguém... parece estar voltando, né? É a sofrência. Começa bem lento, assim, tipo é a sofrência. Mas, putz, o sofrimento é muito chato voltar, não é sofrimento, né? Mais que chama, é sofrência. Sofrência? Sofrência. Mas eu acho que a época da sofrência já passou, porque a sofrência combina com frio. Entendeu? Não combina com calor. Nossa, eu sofrência. Sofri pra cacete. Nossa, eu sofro pra caralho no eu calor. Eu também sofro muito mais no calor. Não, que mas eu é outro frio. Tipo de sofrência. Essa sofrência que ele tá falando, que a pessoa sofre e fica lá e remoendo a vida. Combina com frio, edredom e sorvete, é isso? Exatamente. Ah, não combina com o verão, entendeu? Deixa pra ficar depressivo, querer se matar no inverno, depois de abril, maio, aí que é outono. Nossa, inverno. Mas nunca quero me matar aí no você, inverno. Eu ia matar entendeu? Agora, quero matar agora, esse calor aqui. Você vou fica, um você friozinho. Faz uma música de sofrência nessa época do ano. Que aí você fica lá chorando, ah, isso aqui. Agora não é essa época, agora é a época de você reclamar. Nossa, tá tão nojento, mas tão nojento, mas tão nojento, que esse fim de semana eu fui ao cinema, sabe? Tipo, eu fui ao cinema pra ter... Tomar um arzinho? Pra ficar condicionado? Tipo, em algum lugar climatizado. Meu prédio é velho, não pode ter ar-condicionado? Não consigo colocar lá. Aí fudeu, né? O problema é o horário que você vai no cinema, né? Porque eu fui ver o Whiplash também esses dias aí por causa do calor e tal. Peguei a sessão das 6 horas, falei, puta, eu pensei assim, pior coisa que eu fiz, porque vai acabar a luz. É a hora que chove e vai acabar a luz no cinema. Que já peguei várias sessões que acabou a luz no meio por causa da chuva. Você sai do cinema e, tipo, tá tudo molhado. Você falou, cara, nem vi chover. E aí, às vezes, acaba a luz. Tem que pensar nisso. Mas também. Acabou a luz? Não sei ou não. Não, não acabou. Ah, esse dia não acabou. Eu não vou mais no cinema porque uma amiga minha comprou no Xing Ling todos os filmes do Oscar, um pacote com 11 filmes. Por R$30 todo, na promoção. 100% dos programas ela se então, gaba do Xing Ling dela. Então, eu não vou. Eu vou assistir tudo e tudo... Ó, cópia boa. Vai lá, boa. Fica no calor. Tomara que você pule da cópia, sua sacada lá. Cópia boa. Eu tenho piscina no meu prédio, desculpa, se você não tem no seu. Não tenho piscina no meu prédio. É, então, mas, onde eu estava esse fim de semana? Na piscina. Mas eu queria dizer que eu descobri... Isso eu não posso, ninguém pode saber onde eu moro, porque senão vai dar merda lá que vão roubar água lá. Mas eu descobri que tem um poço, tem uma mina d'água no subsolo do meu prédio. Tem uma mina lá na casa do gás. Nossa, tá? Eu vou morar lá quando acabar a água, então. Então o cara já falou, Érico, fica tranquilo aí, porque a caixa d'água é gigantesca. Tem que faltar água 3 dias direto pra acabar a água aqui do prédio. E se acabar, é só descer com o balde lá na mina, ó. Lá aquela água não acaba. E a Sabesp não pode saber que tem esse troço aí, senão que a gente beleza, tá fudido. Hein? Você acabou de contar, né? É bom dizer. Ninguém sabe onde eu moro, se a Sabesp tentar... A Sabesp, o que é a Sabesp? Que moral tem a Sabesp? Vamos começar a falar isso. Que moral tem a Sabesp? Que deixou chegar onde tá, entendeu? Os caras... É. Eu li na internet, nas redes sociais, graças ao Marcelo Hessel, os mitos mitos da Sabesp. Os mitos da Sabesp. Então eu tô com raiva da Sabesp, quer que eles morram todos. Mas vamos lá, tá faltando água em lugar pra cacete, um monte. Maceió, por exemplo, onde eu tava faltando água também. Dava 9 horas da noite, vários lugares estavam faltando água. É difícil a Sabesp mandar água pra lá. Vários lugares tá faltando. O que eu mais fiquei puto aqui é de, cara, não, já sabiam que ia faltar... Velho, há um ano e meio, entendeu? Não, mais do que isso, faz 5 anos. É, sabe, e não tem racionamento, não tem reeducação, não tem porra nenhuma. É porque teve eleições, né, gente? Pelo amor de Deus, uma safadeza. Na verdade, você tem que investir na rede, tem que investir em maneiras auxiliares de você irrigar o sistema, não só nas represas. Pode ficar dependendo das represas. Pois é. Mas eu também tô achando ótimo que falte, que aí a galera de São Paulo vai embora... E aí, tipo, vai ficar mais vazia a cidade. Pô, então, é sempre bom quando fica mesmo. Mas quem vocês viram. Ficar, vai ser legal. Vai tem ser um legal. Relatório aí que tá circulando que, tipo, caralho, eu falei da estrada, falei do Mad Max, mas o relatório que tá circulando aí é real, assim, o cara falando, meu, vai ter demissão em massa, puta, um monte de gente na rua, porque as empresas vão embora, porque tem que ir pra um lugar que tenha água, né? Pra abastecer, indústria, o caralho. Então vai todo mundo embora. Tem demissão em massa. Daí aumenta a violência. Puta merda, velho. Vai ter... Só falta mutante. Só falta mutante. É, o colapso mesmo. Né? É que o mutante não, e agora demora um pouco, né? Como a Sabesp tem esse negócio que ela segura a pressão das bombas pra fazer o rodízio, pra fazer o racionamento, água, distribui então. Menos. Como você tem menos pressão, a água ela para mais no sistema, para mais no cano. E aí você tem a poluição... Tem... Que entra e filtra, que né? Que entra porque... e filtra exato. E tal, pô, é isso aí, os mutantes nascem desse jeito. O mutante nasce daí, né? Exato. Eu sei que eu moro na rua de baixo da Sabesp. E tá de boa. E tá de boa, porque se faltar eu vou bater lá. Vou bater no portão, eu sei o horário de atendimento, onde eles trabalham, eu vou lá com o meu baldinho. O cara vai da Sabesp vai ficar com uma escopeta lá na porta. Não teve gente que abordou a galera da Eletropaulo, não foi? Quando tava faltando abordou, luz? Abordou não, né? Fez tipo cárcere privado. Assim, cara... é. Sequestrou. Eu já fiz isso com o cara da NET. Você não vai a lugar nenhum. Ah, não, mas... Porque olha só que merda. Eu tinha... Tinha duas NETs no meu nome, né? E aí eu tava transferindo. Então uma tava com o meu nome no endereço antigo e a outra tava com o meu nome já no endereço novo. E aí eu chamei no endereço novo. E o cara foi no antigo. E aí eu falo, pô, não, o cara tá dizendo que tá aí. Falou, não tem ninguém aqui. Falei, e era tipo dois quarteirões pro lado, assim. Uhum. E aí eu liguei, falei, não, caralho, vocês mandaram o cara na que tá desativada, tem que mandar na nova. Ah, tá bom. Ah, então tem que reabrir o chamado, porque o cara não pode ir aí. Falei, como não pode ir aqui, velho? Ele veio pra me atender e ele tá 2 quarteirões da minha casa, desce. e vem aqui. Ele tá aqui pra me atender. Não, não pode. Aí eu corri lá e... Então, tudo bem. Então vai atender aí. Eu tô descendo. Cheguei lá e falei, vai todo mundo pra minha casa. Ah, velho, pelo amor de Deus, né, cara? Puta... E é assim pra tudo, cara. Quanto tempo a gente achou que isso... Né? Que incompetência generalizada num país inteiro ia durar, né? Que as coisas iam funcionar. Te deu muita sorte nesse país, cara. Essa que é a verdade. Deu mesmo, cara. A gente é abençoado. Não tem problema nenhum aqui. E não tem problema natural, né? Não isso tem é problema natural nenhum. Catástrofe natural, não tem nada. Não, beleza. Vai faltar água? Vai. Tá faltando água na Califórnia, que é um lugar que não chove nunca. Os caras fazem dança da chuva lá. Os caras bombardeiam tá faltando nuvem água pra chover lá. Há tempo. Então, o cara bombardeia a nuvem. Tem ideia do que é isso? O cara inventou um bagulho de ficção científica pra conseguir chover. E por que não bombardeia a nuvem aqui? Alguém precisa entender. É, pode ser. É, pode fazer isso também. É, porque chove, aqui chove aqui sempre, entendeu? Tem rio pra caralho, tem muito recurso natural aqui. E aí a galera sempre foi desleixada, né? A vida inteira. Falando, não, tem rio pra cacete, faz aí. E aí agora tá tudo fodido mesmo. É. Agora eu senti uma compaixão, velho, pelos os caras lá de Hollywood quando rolou o Globo de Ouro. Eu tava assistindo lá o Globo de Ouro nas minhas férias, eu de sunga. Sunga não, né? Porque era de noite já. Eu tava de cueca morrendo com um ventilador na minha cara, assim. Velho, todo mundo no Globo de Ouro suando. É. Pingando lá cê, dentro. Você viu que eles... Que o... Mas por que não tava funcionando o ar-condicionado quebrou. No meio do evento? Mas que o gostoso. Cara falou que não. Ele falou que não, mas, velho, quebrou. Mano, tava todo mundo dourado, brilhando, assim, ó. Essa é uma época boa pra emagrecer também, né? Olha, velho, vai correr, vai fazer isso. Você transpira bastante, geralmente. Você vai correr nesse calor, você morre, não, não pode é exatamente, nesse o problema calor. É o calor, eu gosto mas de correr. Mas geralmente, inverno, as comidas esquenta, estragam não. rápido, é muito, uma época não, excelente mas... pra você comer uma maionese, passar mal, aí você fica no banheiro 3 dias, perde 5 quilos. Comer ostra, entendeu? Vai comer ostra, pega essa a sorteada. É a melhor época acabou. Do ano pra perder peso. Omelete. Sexta-feira eu trouxe melão cortadinho, assim, né? Comprei aquele melão. Aquele melão que tem o excesso de confiança, sabe? Aquele melão autoconfiante. Que você como vai, que tá, é um melão assim, autoconfiante? Fica, ele vem escrito assim, sou gostoso. Sabe? Aí você abre, ele é podre, não, é um melão. Ele vem com uma redinha e aí ele vem com uma faixa em volta, assim. Sou gostoso. Tá. Estou maduro. Doce feito mel, assim. Ele tem várias frases nele. Entendi. Tipo, parece um... Tipo, macacão de Fórmula 1 dos melões. O melão assim. Dos millennials, né? Sabe, o melão da rede social, ele veio com stickers. Melão com... do meme, né? Ele já vem com melão meme. Mas esse melão já tem faz tempo, cara. Você já comprou esse melão? Já comprei. Sou gostoso? Sou saboroso? Sou é um saboroso, que... desculpa. É um que vem com uma fitinha, desculpa, você melão. Leva pra carregar, isso, pra carregar. Você carrega ele pelo sou saboroso. Você põe a mão no saboroso dele e sai carregando. Tá, mas onde você quer chegar com eu isso? Eu quero chegar que eu comprei esse melão aí, porque ele realmente é muito gostoso, esse melão. Você deixa na geladeira, ele... Você tá influenciado pela frase. É, pois é, você ficou com ela na cabeça. Entre comprar o melão que não tem a frase e comprar o melão com a frase, eu compro o melão com a frase que eu sei que ele não vai me enganar. O outro é um tiro no escuro, ele não me prometeu nada, ele não prometeu se ele tá saboroso ou não. É verdade. Entendeu? Aquele sim. Aquele, se eu chegar em casa e botar na boca e falar assim, pô, ele não tá saboroso, eu posso voltar lá e falar, ó, eu comprei esse melão porque ele me disse que tava saboroso, ele não está. E aí eu peguei metade do melão, cortei em cubinhos, sim. Tive todo o trabalho... Coloquei no Tupperware, que não é o Tupperware da tua mina, viu, Récio? Eu devolvi é outro tudo tupperware. Lá, porque ela fica brava que eu tá demorei pra devolver o Tupperware do Réveillon. Ela ficou brava, mas eu já devolvi. Tá lá, tá na mochila. E é um profissional, viu, o Tupperware dela, tem borracha. Nunca tinha visto o Tupperware que tem... E ele faz ploct, assim, foda esse Tupperware. Foda. Tupperware foda, é. Tupperware foda. É. Tupperware foda. Esse é bom. E aí eu... Ela não ouve isso aqui não, né, Récio? Não. Coloquei dentro da minha mochila e vim pra cá porque eu tinha o objetivo de chegar aqui, colocar na geladeira pra ele refrigerar de novo e eu comer fresquinho no meio da tarde. Acontece que eu esqueci, vou lá sábado, ficou lá domingo, lembrei ontem à noite. Nossa, virou um caldo. Nossa. E hoje peguei lá, fui tinha lá um pegar. Um ecossistema dentro já. Puta merda, eu faço isso uma vez por mês. Minha mochila é um nojo, parece um pântano. Já deixei isso porque ele é fresquinho, lá. Né? Uma pera que eu deixei uma vez, Dani. Caralho, aquela isso pera ele foi é todo foda. Fresquinho. Você lembra daquela pera? Eu lembro. Eu peguei a pera e a casca da pera tava segurando a água. A pera se liquefez. Nossa. E a casca da pera tava segurando ali um bálsamo de pera que ficou ali. E eu consegui tirar, não vazou muito, só vazou um pouco. E a porra do pote, como não era... Ficou uma membrana, era uma membrana só, né? Só uma membrana. Uma placentazinha. Uma membrana, é uma placenta. Ah, que nojo. Mas era, ficou meio marronzinha até. Ficou placentária, uma pera placentária. É. Isso. E aí eu peguei aquilo lá e ainda, o pior de tudo, eu considerei comer. Falei, não é possível, né? Ficou, será? Nossa, ele ficou pelo... Olha, mas eu trouxe, eu também trago melão. Aí eu trouxe o melão um dia, no dia que acabou a luz, aí acabou e desligou a geladeira. Tá. Aí beleza, foi de um dia pro outro. E aí eu comi o melão aqui no outro dia, tava meio com gosto de limão, mas tava bom. Porque já tava azedinho. É o melão azedinho, né? Isso, na praia lá, tem uns camarõezinhos que eles vendem. Tipo, eu acho que o cara pesca no dia, sei lá, ele pega 100 camarões, 150 camarões. Aí ele pega, joga tudo na água com sal, ferve. Não, o camarão normal, com casca e tudo. E aí ele junta um pouquinho, sei lá, uns 7 camarões e enrola num saquinho plástico. Um saquinho plástico desses, normal. Tipo que tem din-din geladinho, sabe? Sim. Só que ele vai e coloca e amarra. E aí pega uma bacia, essas bacias que a gente usa pra lavar roupa, pega uma bacia, junta um monte, aí ele coloca, sei lá, 30 saquinhos de camarão, 30 saquinhos de ovo de codorna. Nossa. E 30 saquinhos de amendoim cozido. Nossa! E aí vende pela praia, de 9 da manhã às 4 da tarde. Pergunta quantas vezes eu comi isso? 18. Nossa, inúmeras vezes. Todo... E o ovo de codorna? Tudo, comeu? Eu comi tudo, uma delícia o ovo de codorna. Mas aí você fica... Aí é problemático, de... não é? Não, o ovo de codorna ele não é descascado, ele tá com a casca. Não, mas deixa eu te fazer uma pergunta. Ele tá cozido. Tá na praia? Tô na praia. Você tá de sunga na praia? Tô de sunga na praia. E aí você come ovo de codorna? Como ovo de codorna. Que é afrodisíaco? Sim. E aí, sunga? Ah, não, ovo de codorna não dá nada. Não, de boa. Pô, amendoim, ovo de codorna. Amendoim, ovo de codorna, tá praia, camarão, feliz, ostra. Batendo solzinho na sunga. Não, esquentando não. O corpinho. Não, isso aí. Porra, você véio. Que é velho, ele tem 23 anos. Não, você não pega, não. Tô falando, só acontecia comigo não. Quando eu tinha 11 anos, 12 não. anos. Não, tava, mas no... comida não é assim. Não acontece tipo... com gente nova, e se acontecer não. Também, velho, o mar tá bem ali, ó, tipo, velho. Vai sai lá e correndo. Pula, entendeu? Sai correndo, é de boa. Ah, tinha uma pessoa aqui no Omelete que sempre ia no quilo, pegava ovo de codorna, ficava, exalava, assim, à noite você... Aí durante a tarde você fala, nossa, tá alguma coisa errada nessa redação aqui, tem tá alguém com muito tesão aqui. Pô, mas ficar na praia assim, antes ficar de pau duro, que ter caganeira, né? Porque você come uns negócios assim e aí é então, difícil, né? E eu não acreditava nisso, sabia? Eu não acreditava que as pessoas podem se dar mal. Eu comi isso todo dia. Eu comia ovo de codorna e esse camarão todo dia. Porque pra comer, tomar uma cervejinha comendo isso, é perfeito. Porque é muito salgado, sabe? Mas o ovo de codorna é salgado? Então, o ovo de codorna vem com um saquinho de sal dentro. Aí você abre um pouquinho o saquinho de sal, descasca o ovo de profissional, codorna. Profissional, hein? Aí faz... E tem um saquinho de orégano também, se você quiser. Profissional. Faz... Hein? Ó, só aqui, ó. Cara, sei lá, tá me parecendo muita trabalheira esse ovo de codorna. Não, aí, ele é cozido. Imagina ele cozido. Aí você abre, tipo, quando você bate ele assim, eu você sei, tem que bater mas, ele na cara, cadeira. Não tem nada mais chato que tira a casca. Ah, mas ele de fica ovo. Mole no não, meio. Não, ele fica mole. A casca, você tira como se fosse um negócio de banana. Ah, é como se fosse o ovinho que você come no café da manhã, assim. É, sei lá, tipo, você só descasca. É tipo descascar um negócio de banana. Pronto. E o camarão, do barulhinho não, que faz, você viu o barulhinho que faz? É, isso aí é profissional. E aí, acabou. Agora, eu não tive nada. Na verdade, no penúltimo dia, eu comi um sururu lá. Porque eu não passei meio bem no dia seguinte. Alguma coisa tinha que dar, né, Thiago? Não é possível. Depois, caldo por exemplo, de sururu, né? Que também é afrodisíaco, diz. É. Mas aí eu passei um pouquinho mal, mas de boa, não teve problema. Ficou sem você não sangue, entendeu? Né, quem mas precisa as outras pessoas... se excitar no Thiago é o estômago dele. Então, quando ele come, ingere essas coisas afrodisíacas, é pro estômago, não entendi, é pro entendi. Órgão genital, você entendeu? Então, entendi. O estômago dele ficou excitado. Entendi. É que porque a zona do Thiago mais é... Erógena. Zona erógena. É, erógena. Mas eu não bebi lá. Tipo, assim, eu bebi até o dia... Sei lá, até o dia 8 de janeiro eu bebi, sabe? Depois eu parei de beber porque eu ia chegar aqui com 20 quilos a mais. Porque, caralho, não dá pra parar de beber na praia, sabe? E eu não conseguia parar de comer também, porque... Você tava 3 anos sem ir pra praia comer aquelas coisas que eu comia lá. Achei que você tava 3 anos sem comer. E aí eu chegava lá e queria comer tudo. Vocês viram a foto que eu mandei do Mungunzá? Eu vi. Eu vi. Eu acho que você tirou uma foto de uma meleca qualquer e escreveu Mungunzá. Ah, olha, existe. Não. Existe. Tipo, é uma pasta lá que você encontrou. Falou, que é isso? Ah, é uma pasta, eu vou fazer um bolo, sei lá. Ah, é não. Então vou tirar uma foto e enganar aqueles trouxas. Escreveu Mungunzá. Olha aqui o Mungunzá. Não, é uma pasta. Ele tirou foto de uma pasta lá e falou, achando que a gente coisa vai mais nessa. Linda. Comei 2 pratos de Mungunzá. Comei. Eu comi dois pratos de munguzá. E... Nossa, mais uma canjica dessa nesse calor, imagina como fica, né? Você deixa... É que nem aquelas bananas. Você compra banana de manhã, no meio da tarde já tá tudo preto, né? Nesse calor, assim. Imagina um negócio desse. Mas é muito sinistro, né? As pessoas não paravam de comer essas coisas lá e é tudo quente. O café da manhã... O meu café da manhã lá, basicamente, era inhame, ovo, cuscuz com leite e açúcar. Peraí, você... Oi? Café da manhã. Inhame também conhecido seca. Como mandioca. Isso é o café da manhã. Não, macaxeira, mandioca é uma coisa. Inhame é outra coisa. Isso é café da manhã. Café da manhã. Ah, omelete. Nights. Vai começar o Big Brother. Você participaria do Big Brother, Hessel? Eu participaria, mas eu ia perder. Acho que eu ia perder no, logo no começo, assim. Será? Eu acho que eu ia perder também, mas se me chamassem, eu iria. Eu aceitaria. Na verdade, um negócio que eu faria foi aquele alemão lá, ele fez primeiro, que era conversar com a câmera e tal. E quebrar a quarta parede. Ele foi o cara mais inteligente de todos. Quebrar a quarta parede, sabe? Nossa, eu ia fazer muito rápido, assim, conversar com a câmera. E outra, ele fez um personagem. Aquele Big Brother eu acompanhei. Esse cara fez um personagem. Tipo, ele não tem nada a ver com o cara que ele montou lá dentro, né? À toa que todo mundo depois viu que ele era um quem personagem, é esse cara? O alemão. Ah, tá. E outra, ele ficou com duas ou três mulheres, fez um triângulo amoroso, começou a se declarar pra outra e se declarar pro público, pedindo perdão e tal. O bicho atuou, sabe? Ele atuou, ele fez o jogo certo. Aí você via um cara jogando e falava, pô, esse cara é inteligente. Ele ganhou o bagulho? Ganhou. Olha... Ele mandou bem. Só que depois o Big Brother ficou um saco, velho. Muito chato. Eu acho que... Tem muito tempo que eu não vejo. Das duas, uma. Ou ia ser linchado, ou ia ganhar essa porra. Acho que você ia sair preso do Big Brother. Preso também, é a terceira opção. Porque tem coisas que você pode fazer no Big Brother e não pega nada. Tipo, o cara lá que quase violentou a mulher lá. Aí a Globo ficou tapando o sol com a peneira lá, falando, ah, não sei o quê, veja bem. Tipo, tinha que ter aberto a casa na hora, assim, parado tudo, falando, não, vamos investigar isso aí. Leva o cara pra delegacia, né? Sei lá. Muito dinheiro envolvido, né? Muito dinheiro envolvido. Por mas aí não... o Eric Borges, ele ia ser preso no ato, porque ia falar coisas... Ele só ia falar a verdade lá e ninguém ia gostar. Mas que tipo de verdade que eu posso falar que vai... Não, nesse caso, se você estivesse lá, você não ia saber, né? Não ia ter como. Mas não sei se você ia... Sabe por quê? Eu não sei se você ia falar impropérios ou coisas assim. Porque, cara, pra você entrar lá, existe uma série de regras e... contratos e coisas que você tem que se julgar a entrar lá. Você não pode falar de uma série de coisas, entendeu? Então eu acho muito difícil. Eu você acho não que pode ia... falar palavrão? Você não pode? Pode, tipo... pode. Ué, o que eu certos não... assuntos, entendeu? Que assuntos? Vários lá. Por não exemplo... Fala um assunto que eu falaria... Que não eu sei, diria. Eu acho que tipo, você não pode falar sobre programas não pode falar de outras emissoras, entendeu? Você não pode falar sobre certos assuntos. Aí quando você começa a falar, entra a voz do Boninho, no caso, né? Tipo, entra falando... Para de falar sobre não sei o que lá, não sei o que lá. Existem histórias do Big Brother, de vários Big Brothers, que, velho, o cara da narração, lá que no caso é o Boninho, ele é um escroto com todo mundo, entendeu? E é uma pressão psicológica muito foda. Na verdade, aquele lapela que eles usam, que a caixa, o microfone e tal, aquilo dá choque. Aí você fala um assunto proibido, eles levam choque. Caralho, tem isso? Assunto proibido? Tem muita coisa proibida. Muita coisa proibida. E aí o cara deve manipular o que é a opinião pública, assim, de editar o programa de forma que eles te votem contra, assim. Absolutamente, é assim isso que é fácil, o isso faz. É fácil de fazer. É isso que acontece. Muita gente fala, tem gente que acompanha o pay-per-view do Big Brother, 24 horas o cara acompanha. Quando vai assistir o VT da Globo, que é o de noite... É completamente diferente. É completamente diferente. A Globo faz o que ela quer, entendeu? Tipo, e é o que tá dando audiência, né? Mas, gente, reality show... Mas aí, beleza. Na televisão... Eu acho que é normal isso. O cara, quando faz a edição... Televisão, gente, é óbvio que é manipulado. Qualquer programa de TV. Não existe reality show 100%... Realidade, reality não, show. Não existe isso, cara. Realidade. Claro que não, claro existe. Que não. Olha só que filosófico, existe. Não quando existe vai a pra te... Gente, o quando vai pra TV, existe. Já... O Masterchef é realidade ali na hora. Se já existe uma edição pra colocar no ar, já existe uma... Como é que você diz? Uma propensão não, a influência. Você... Uma influência, entendeu? Sim. Com certeza. Uma coisa é você comprar o pay-per-view, ter... outra coisa é você ver a edição. Se você está vendo a edição... Você já está sendo... Não, se você já está vendo a imagem manipulada. Se você comprou o pay-per-view, você já está sendo manipulado porque tem o lance das câmeras. O cara bota no pay-per-view o que ele quer que você veja. Aí já tem uma edição e aí você perde qualquer coisa da realidade. A realidade é se você estivesse lá ao vivo e... É a única. E mesmo assim, as pessoas estão lá contracenando porque elas sabem que as câmeras estão ligadas. Isso já deixa de ser real, entendeu? Não existe nada de real dentro do Big Brother. Todo mundo ali sabe que está sendo vigiado. Lógico. Não existe nada de real. Mas eu nunca achei que fosse a realidade. Mas mesmo no Masterchef, ver a história lá depois que a produção ajudava, a galera que não sabia mexer na panela de pressão, não sei o quê. Sim, sim. Na hora que você assiste no ar, não tem nada disso. Gente, o reality show é só uma questão, é um programa de TV também, não tem isso. Agora, eu acho que assim, o único programa da TV que não é manipulado, que é tudo verdade, é o teste de fidelidade do João Kleber. Eu acho que esse programa é um programa muito sério. Você tem que parar de achar que é tudo armação, porque, não é armação, gente, né? Não é. As pessoas traem de verdade. As pessoas traem de verdade, sabe? As sedutoras estão ali trabalhando, entendeu? Como pra qualquer deixar, pessoa. Como qualquer pessoa. Muita saudade, eu tenho muita saudade do Casa dos Desesperados. Lembra do Casa dos Desesperados, do Sérgio Malandro? Isso sim era um reality foda, cara. Casa grande reality show. Tinha um anão, não é? Um travesti. Um anão! É, um anão! O Fortão! A gostosa! Né? Era meta, né? Pô, era meta, era muito meta. O Sérgio Malandro é meta. É. Né? Malandro, acho que é o único ser que... Eu conheci Sérgio Malandro 40 anos, dia. Continua no mesmo personagem full time, né? Ele não saiu ainda do personagem. É porque não é um personagem, é ele mesmo. Não, ele é óbvio que é, né? Mas eu acho que ele se perdeu dentro da persona e agora ele fica o dia inteiro... Encontrei ele outro dia no SBT. Insuportável. Tava lá no SBT... E aí ele entrou lá, deu oi e tal, cumprimentou. Falei, caralho, que foda o Sérgio Malandro. Não, ele é simpático, o Sérgio Malandro. Ele é bem simpático. Fiquei feliz, lembrei da TV Pau. Lembra da TV Pau? Vocês nem sabem, o Thiago nem sabe o que é isso. Sabe o que é isso, TV Pau? Não lembro, eu lembro da porta do... Isso é a Porta Desesperada. Porta do Desesperados, lembro da Hora do Capeta... TV Pau, TV Pau não lembro. Era um programa. Teve vários apresentadores, mas ele foi um dos primeiros, ou talvez tenha começado com ele. Era um videogame, era um Atari, e tinha uma mira, assim, no centro, né, do Atari. E aí você ligava pra lá, e era um chroma key, assim, ficava ele em primeiro plano, né. Ele e o Sérgio Malandro? Sérgio Malandro. Era o Sérgio Malandro, né? Eu acho que era. Acho que você tá inventando essa parte. É, e eu que invento nomes de comida. Você inventa programas, né? Procura aí, TV Pau. Deve ter no YouTube. Era o Daniel Azulay que fazia. Não, você tá achando Azulay que é o... E aí ficava uma navinha, que a navinha ficava assim. Quando a navinha entrava na mira, o cara tinha que gritar pau. E aí, quando o cara gritava pau, dava o tiro pra tentar acertar a navinha. Então, caralho, tinha nego que ficava assim... Ligava lá e ficava... Pau, pau, pau, pau, pau, pau, pau, pau, pau, pau, pau, pau, pau, pau, pau, pau, pau, pau, pau. E o troço durava 2 minutos e o cara... Pau, pau, pau, pau. E puta merda. E era TV Pau. E era esses videogames de TV eram demais, né? Lembra daquele Hugo? Era Hugo? Eu ia falar do Hugo agora. O Hugo era demais. Uns anos atrás voltou o Hugo, cara. Voltou o Hugo. Tinha aquele lá do João Gordo. Como é que chamava o... Eram dois personagens, que era... Era uma ovelhinha e um outro... Era ovelha bicho. e um ogro, assim, esqueci o nome desse aí. Era bom também. Televisão interativa, né, cara? Com a televisão... Pô, e tinha o jockey do Bozo, né? Os cavalinhos do Bozo. Mas esse era mais simples, né? Você simplesmente apostava lá... Posso fazer uma piada muito ruim? Não, apostava no branco, no preto, no malhado... É, então, posso falar um negócio... Ai, gente, eu não posso falar isso. Será que eu posso falar? Esse negócio do preto, branco ou malhado, eu tenho um amigo meu que tem vitiligo. E aí, durante um período, a gente ficava brincando com ele. Quem vai ganhar, o preto, branco ou malhado? O malhadinho sempre ganha. Aí a gente falava que ele sempre ganhava, porque ele era malhadinho. Não é feio, né, falar isso? Não, porque era carinhoso, entendeu? Será que a gente pode ser processado? Não, é de boa, é de carinho. É de carinho, né? É de amor. Carinho. É de carinho. Ah, então tá bom. Omelete Nights. Aliás, aquela música que você cantou aqui e mostrou pra gente no Omelete Nights foi sucesso no Réveillon. Eu fui pra praia no Réveillon, tocou em tudo quanto é canto aquela porra do Pablo. Do Pablo. Olha que aí. Inferno que é esse Pablo, hein? É bom, é bom. Não, é péssimo. Canta com coração, pô. É péssimo, mas tocou... Gente, eu não tava suportando mais aquele cara. Pra onde você foi? Fui pra Caraguá. Caraguá fica onde? Fica no litoral. Antes de Ubatuba. São Paulo? São Paulo. Litoral Paulo. Ah, tá. Depois ou mas antes não tocou... de Ubatuba. Ah, é porque não deve ter tocado lá. Realmente forró lá. Essa Gelo Perto na Balada Bela, tocou muito. Tocou todo lugar. Mas que qual eu que é o refrão dessa daí? É, sabe, pra gente já se preparar pro carnaval. Sabe quando você Sabe quando aquela... Você tá num relacionamento... No relacionamento não, tá ficando com a pessoa e tipo, aí você quer dar um gelo nela, tipo... Tá. Então, é sobre isso. Por isso que é gelo na balada. Ah. Aí o cara fala de tanto... Tipo, dá um perdido na pessoa, é não, isso? Não, é dar um gelo, dá uma afastada. Ah, entendi. Aí ele fala bem assim, eu não tenho... A parte do refrão é... Eu não tenho certeza se deixei de te amar. Eu só cansei de dar amor e você me dá gelo. Dói levar gelo. Aí ele fala assim pra ela, sabe aquele gelo que você me deu? Isso bem lento. Aí entra a virada da bateria. Eu tô tomando ele na balada com o whisky Red Bull. É isso. É isso. Eu tô tão... Você acha isso bonito, eu né? Tô curtindo a, pô, eu tô curtindo a galera aí. Eu tô curtindo com a galera aí, dando vai pra tu. É isso a música. É incrível. E é sucesso. Não é sucesso, é muito. Você acha que vai sucesso. Ser a música do carnaval? Esse ano que todo ano tem uma música nojenta do carnaval. Não, a música do carnaval, não, música do carnaval vai ser uma música do Psirico. Que é? Que cantaram lá também. Que porra que é um Nhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenh música. Não, a gente pode vender isso depois pra alguma empresa. Eu esqueci a música. Tem a do Gordinho Safado, do Gordinho Gostoso. Ah, essa eu ouvi, do Gordinho Gostoso. Esse eu ouvi. Tem o Gordinho Saliente também. O Gordinho, então, tá voltando na... A moda do Gordinho tá voltando. O Gordinho tá voltando. Gordinho é sucesso. Aí, Hessel, que merda, hein, que você fez pra fazer. Tudo errado esse time, hein. Perdeu, hein. Quando você era gordo, quando você era gordo, o gordo era uma merda. Agora que o gordinho é gostoso... Não, vou esperar chegar o Aidético Gostoso. Aí vai ser legal. O Aidético Gostoso. Vai fazer o quê? O pagode? O samba do Aidético Gostoso. Que pariu. Ah, isso sim dá processo. Malhadinho não foi nada perto do Aidético Gostoso. Isso dá processo. Mas eu vou deixar mesmo assim na edição. Vamos ver o que acontece. Se dá audiência. Se levanta. Gente, eu vi um filme esse fim de semana. Pra variar, com 18 meses de atraso. Eu assisti... Star Wars. O levou. Casablanca. Ben-Hur, mentira. Eu assisti Lucy, daquela moça. Uma bosta esse filme. Scarlett Johansson. Eu não vi ainda, mas tem um monte de gente que gosta. Eu não, assim... Caralho, o filme é muito ruim. Por que você achou ruim? Eu não achei um filme bom, mas também não achei, tipo... É que eu fiquei pensando se aquilo poderia ser verdade, entendeu? Eu fiquei pensando... Não, não aquilo literalmente falando como tá no filme, mas aquilo do tipo, se você... O começo do negócio, a ideia. Não, se você consegue atingir 100% do teu cérebro, você realmente precisaria do teu corpo? Essa aqui, que tipo de se é tudo uma ligação... Neural. Neurética, neurótica, não sei... Diurética na cabeça... Impulsos elétricos e o cacete, se você consegue atingir um ponto X, será que você então vai precisar continuar no teu corpo ou você vira uma energia de fato? Tipo, a ponto G esse. Não chama. Eu não acho que não é o caso. Não, eu não gostei do filme, não é por isso. Eu acho a ideia legal. É que eu fiquei pensando nisso, entendeu? Isso. Será que isso poderia. Não como tá no filme, mas fiquei pensando. Mas sei lá, tipo, o filme se perde bizarramente, assim, depois. É um dinheiro muito bem ganho da Scarlett Johansson, porque ela, nos primeiros 10 minutos do filme, ela atua. Nos outros, ela não atua. Por quê? Porque quanto mais ela usa do cérebro, né? Quanto mais você usa o teu cérebro, menos afetuoso, menos sentimental você fica. Então você vai... Ah, que beleza. Perdendo a humanidade. Aquilo que te deixa humano, você vai perdendo, entendeu? Você não tem dor, você não sente piedade, você não tem amor, você vai perdendo tudo isso, porque a tua pegada agora é outra. Você está conseguindo enxergar um lance que você não enxergava, então você vai perdendo isso. Então, nos primeiros 10 minutos, que ainda que ela é uma pessoa que usa igual a gente, ou até menos, ou que nem eu, ela atua no filme. Depois, ela fica só meio tipo, robozinho... Não robozinho, mas tipo, meu olho é assim, minha cabeça é assado e eu não preciso atuar, é só falar essas frases. Ah, no Sob a Pele então, ela tá assim também, tipo, ela é um. Então eu acho que ela robozona. Se deu bem, ela ganhou um dinheiro sem muito esforço. Também, né? Eu não concordo com isso aí, não. Você viu esse filme? Você não viu? Não, não vi. Também. Então você não pode opinar. Tô com preconceito. Cala a boca. Romarice, você que viu. Eu não concordo que a pessoa que tenha 100% da. Tipo, quanto mais inteligente, mais perfeita a sua compreensão de tudo e tal, você vai ficar mais afastado da humanidade. Pode ser que você fique o mais. ojeriza da humanidade, de parte dela, mas não de 100%. É que você não então se importa mais com as coisas. Depressivo, né? Você pode, nossa, você começa a entender tudo e aí você fica pessimista. É, só que a questão do filme é que ela não só perde a humanidade em si, de sentimentos e tal, mas ela começa a, tipo, olhar os sistemas, entender os sistemas de um jeito, entrar nos sistemas de um jeito. Sistema, eu digo, elétrico, eletrônico, sabe, de computador e tal. Enfim, é uma viagem do cara lá, que eu acho legal a viagem em si, só que o filme é muito chato, velho, é muito ruim. Eu não gostei, não. Achei uma bosta. Eu acho que já tem uma resposta pra isso nos quadrinhos, chama Watchmen. E o final é um lixo. O Dr. Manhattan, que é exatamente isso, ele vai ficando cada vez mais distante da humanidade, mas em determinado momento ele fala, porra, que absurdo que eu me distanciei da humanidade, fiquei em busca de beleza nos padrões dos átomos, não sei aonde, sendo que a maior beleza é quão rara é a vida humana, porque, pô, você tem milhões de óvulos, no, aliás, milhões de espermatozoides para um óvulo, que então, tipo, pô, um espermatozoide, sabe, as chances são ínfimas, então quando aqueles, sabe, podia sair, a probabilidade era você sair de um trilhão de maneiras distintas, você sai quem você é, então isso tem que ser preservado e tal, é... É interessante, é um outro ponto de vista. Não, um outro ponto de vista. Mas é muito mais discurso de batizado do que de super-herói, né? Discurso de batizado. Batizado. Você falou agora que o padre vai batizar a criança e fala, olha... Discurso de batizado. O padre vai batizar a criança e fica lá falando, que em um trilhão... Chamando o Dr. Manhattan pra fazer batizado, então. O que, que você, Dani Taranha, tá achando da notícia que Rodrigo Santoro vai ser Jesus Cristo no Ben-Hur? Pegava Cristo? Pegava Cristo, o Jared Leto, pegava. Pegava Cristo, o Rodrigo Santoro também. Eu acho que, pelo que eu li sobre essa notícia, ele vai aparecer muito pouco no filme, né? Porque ele vai dar um oi pro Ben-Hur, e aí, tal. E aí ele vaza. No Ben-Hur, no filme do Ben-Hur, tem, aqui, né? Tem Cristo. Tem Cristo, não, quer, não fala de frio. Eu tô feliz que eu tô sentindo frio. Não fala de frio também. Eu não sinto frio faz 6 meses. Eu tô achando incrível. Eu tô toda arrepiada. Tá uma delícia essa porra aqui. E depois a gente vai sair daqui, vai estar um calor da porra. Infernal, a gente vai querer se matar. É. Suicídio coletivo. Não, mas peraí, qual que é o papel de Jesus Cristo no Ben-Hur? Porque eu não vi esse Ben-Hur aí, eu não vi. O Ben-Hur, o filme se passa. Ele se passa enquanto acontecem os eventos do. De Jesus. Tá, então ele vai encontrar com o Ben-Hur antes da crucificação? Não, tipo, nesse filme ele me ajuda aí, cara, eu tô me fodendo aqui, cara, putz, não posso te ajudar e tal. É isso que acontece? Jesus é meio pano de fundo. Ele vai contar as duas coisas, o Calvário e a história do Ben-Hur. Entendeu? História de Cristo é tipo um pano de fundo pra história do Ben-Hur, mas as duas se cruzam, assim, em alguns momentos. É interessante. Olha. Tem a corrida de biga, Jesus anda de biga. Não, não anda, esse é o outro. Esse é o outro. Mas o resto é amanhã, vai entrevistar Rodrigo Santoro. E vai levar um pão. Pra ele multiplicar? Pra ele partir, pra gente ver se ele tá sabendo... Partir o pão. Leva uma jarra d'água, vê se ele transforma em vinho ou em outra jarra d'água, já que estamos precisando de água. É verdade. Você pode joga água no estúdio e fala pra ele andar sobre as águas. Joga água nele, vamos ver a água escorrendo naquele peito maravilhoso, todo malhado, hein? Você faz isso. The Last Junket. Joga naquela... Não, mas o pão você vai levar, né? Você não vai amarelar, né? Leva um briochezinho, vai, não precisa levar um pãozinho. Pãozinho. Leva um pão de queijo, que cabe no bolso, gente. É, eu trouxe um pão. Leva uma bisnaguinha. Vou pegar aquele pão italiano bem grosso, aquele que dá pra dar na cabeça da pessoa, traumatismo ucraniano. Fala, parte esse pão aí. Quero ver. Não, você vai amarelar, né? Olha pra mim, você vai levar ou não vai? Tô pensando aí. Não, leva o pão, Hesse. Porra, é a diferença entre fazer um negócio que vai ser memorável e mais uma entrevista que ninguém vai ver. Hessel, leva o pão, Hessel. Vou levar, vai. Hessel. Levai o pão, Hessel. Joga o pão na cara dele, joga água na cara dele. Passa a mão naquele peito, tira aquela roupa. Marcelo. Levai. Gente, mas posso falar pão. Uma coisa? Tudo bem. O Jesus Jared Leto é legal. Jesus Rodrigo Santoro é legal. Mas eu queria ver um filme com Jesus, com cara de Jesus. Porque ele não é bonitinho assim, gente. Jesus não era assim. Com narizinho fininho, com carinha assim, meiguinho. Não era, o William Dafoe já foi Jesus. É. Mas o Jesus não é o William Dafoe. Jesus era árabe, né, meu? É, cara. Jesus é... cara de árabe. Pô, mas o William Dafoe é feio. Você falou questão de feiura e tal. Não, não é feiura. Árabe é feio. É textura não, de pele. É isso que tá dizendo? Não. Gente, é cor de pele, é textura de pele, é tamanho da orelha, não sei, inventei agora isso. Não, o Romariz tá com cara de árabe agora, que ele passou 10, 20 dias lá no Nordeste tomando sol. Tá, mas olha, na situação atual... Você tá no tom oliva, cara, oliva. Parece que você tá no Monte Sinai, ficou tomando sol lá. Eu acho que tinha... Tô torcendo um pouco pra ter um curtido, Jesus cara assim. De homem, curtido e tal, né? Não... O Jared Leto, imagina, ele ia... Tinha que ser um Oscar Isaac da vida, assim. Ele ia ser pregado e não ia perder a pose, o Jared Leto. Não, ele ia ser pregado diva, maravilhoso, na cruz. Ele ia divar, né? Ia divar naquela cruz, ia pôr aquela cruz, ia tombar, zambar na cara dos cristãos, anos depois. Mas você entendeu que tinha que ter um Jesus como Jesus era... Ninguém o Omar sabe como Sharif, ele era, assim, mas, nos por bons exemplo, tempos. Jesus Omar Sharif, o que você acha? Isso, na situação atual, né, a gente vê um filme de Hollywood com Jesus árabe, vai ser difícil, viu? Mas era mais... Não fica aqui verdade, uma ideia. É verdade, né? Puseram até o egípcio, o Christian Bale. Vai ser bem egípcio. E aquele Jesus da minissérie A Bíblia lá, vocês viram aquele Jesus? Caralho, meu, como é que pode? Pega um cara no book lá, o book do da Ford Models, sei lá. Gente, aqui no Brasil, Thiago Lacerda foi Jesus. Foi Jesus. Ah, exatamente. Fala sério, entendeu? Né? Entendeu? Então, assim, a gente tá bem de Jesus, mas não é o que realmente aconteceu, né? Não condiz com a realidade daquele tempo, né? Quem viveu naquele tempo sabe como é. Pô, por que não Matheus Nachtergaele de Jesus? Não, ele é muito pequeno. Sensacional. Acho que ele ia ser gostei. Não, mas o Matheus é pequeno. Eu não acho que Jesus tenha sido pequeno. Eu acho que ele era mais alto, Jesus. Combina o Matheus, mas o Matheus tinha que ser mais alto. Porque eu já vi Matheus pessoalmente, o Matheus é do meu tamanho. Eu cara. Tenho uma sugestão pra Jesus aqui, o Jesus bom. Millen Cortaz. Jesus Millen Cortaz, aí eu sim. Eu seguia. Você imagina seguia? Eu seguia, senão ele ia dar na cara de todo imagina mundo. Imagina a última ceia. Já ia bater a mão na mesa Nossa assim. Nossa senhora. Ou seus bando de filho Jesus Millen Cortaz fez... Fez-se a luz aqui. Esse sim partiu o pão. Esse mas o resto sim. Amanhã esse vai levar o pão. Partiu o pão na cabeça. Partiu o pão na tua cara, filha da puta. Na cabeça de Pedro. Nega essa porra pra nega, você vai, ver. Vai, fala. Nega. Fala, nega. Vai. É, vai. Nega. Vai que eu quero. Ah, Marcelo que Hessel. E tava na cara dele. Nega, rapaz, nega. Você é homem, não é? Fala, pô, trouxe esse peixe aí, multiplica essa porra desse pão aí, come agora essa porra. Agora eu multipliquei, agora vocês vão comer. E vão comer até não sobrar um farelo desta merda. Eu vou ali, a hora que eu voltar, eu quero ver isso aqui limpo. Vocês entenderam? É isso. Cadê os vendilhão do templo aí? É. Eu ia chegar tinha assim, que chegar arregaçando. Assim. Sem falar que o Millen Cortaz de cabelo comprido ia ficar muito foda. Ia ficar muito foda. Ia ficar uma mistura de Jesus com Conan. Inclusive, a primeira pessoa que chamou a Maria Madalena de puta foi Millen Cortaz, de Jesus. Cala a boca, sua puta! Saco, praga do inferno. Se ficasse chicoteando ele ia pedir pra bater mais, né? Bate mais forte nessa porra, mano! Porra. Bate que nem homem! Vai bater igual mulher. É marica agora? Caralho, bate que nem homem! Nossa, é o melhor filme bíblico. Melhor filme. Nossa, a gente acaba de criar o melhor filme bíblico. Vocês não são amigos do Millen Cortaz? Vamos chamar ele de Omelete. Nights. Não, o Millen veio aqui já, aqui no Omelete. Ah, é, ele veio o Millen faz a narração do negócio do Discovery Channel lá, que eu amo aquele programa do Discovery de mistérios. Só sei que eu fiz uma piada aqui, eu não lembro que piada que eu fiz, e ele não entendeu a piada, me olhou muito feio, daí eu... você tá com medo do Millen Cortaz? Mijei um pouquinho. Não fala assim. Ele não entendeu minha piada, ele me olhou feio. Ele não vai te bater, Érico. Falei, caralho. Quem sabe? Ao menos que você peça. Às vezes... Não, eu fiquei com medo do Millen, cara. Eu não precisa nem bater, né? Só acho olhar, que não, né? Acho que ele é gente boa. Que assim. Piada você contou pro Millen Cortaz? Não, eu fiz uma... Eu não lembro. Uma... As piadas do Érico, né? Ruins todas, óbvio. Eu não lembro. Eu fiz uma piada aqui. Qualquer coisa absurda ele falou pro coitado. O Millen falou, putz, o que, que eu tô fazendo aqui? Não, ele ficou sério me olhando, assim, intenso. Caralho, que porra. Ele é intenso, ele é do teatro. Aliás, ele é do teatro. Santoro, eu quero ver você fazer a piada do pão, porque Santoro, o Santoro às vezes Santoro tá muito... é gente boa, não é? Então, Santoro às vezes tá muito gente boa e às vezes ele tá muito intenso. É. Eu não gosto de entrevistar onde o Santoro quando entrevista? Ele tá intenso. Onde vai ser entrevista? Aqui em São Paulo? No Rio. No Rio. Olha, Hess, então desculpa te dizer, porque a vez que ele tava intenso também foi uma diante da Warner, que foi lá do 300, Ascensão do Império. É. Então, não sei. Pode ser que toda vez que ele tá lá, ele com o pessoal da Warner, pode ele ser. Tá bom, intenso. Agora que... Quando todo mundo já tiver escutado esse podcast aqui, já vai ter acontecido, talvez tenha virado aí capa do jornal e tal. Sei lá o que vai acontecer. Eu desafio você. Levai. O pão. Leva a Bíblia pra ele repórter. Autografar. O Omelete Nights. Hasta la vista, baby.